Paulo 7 do CQNP Paulo. Visual baixar travada? Afirmativo, visual baixar travada, no 7 no 100. Livre pouso, pista 28, pista molhada, 210 graus, com no 3 nós. Gol no 7 no 5. Tem papi ou gol no 7 no 100? Negativo. Sim, obrigado. Livre pouso, zona 28, no 7 no 100. Complete aproximação, torre 18, meia dúzia, Rio 5973. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, bom dia, botão aproximação, altímetro no 014, é o número 2, aguarda pista livre. Negativo, chuva sobre o campo, porém a pista ainda se encontra molhada. O vento para cheque 210 graus, cono 2 nós. Reporte quando visual baixar travado, Rio 5973. E inicie redução, aeronave que o preset está a 6 milhas, já está estabilizado no localizador, com 150 de ground, um Boeing 733. Iniciando a redução, 607. Da pela esquerda, 715. Firmativo, gol no 715, considere solo aos 47, livrando agora, solo 121, decimal 9. 119, boa. Bom dia, 3517, prossiga para o nível 050, chegada e pitch, o ajuste no 014. 50, pitch no 014, ajuste no 017. Alfa Juliette para o 4, 1715, mantém a posição ou aguarda o tráfego? Não, pode prosseguir, o tráfego aí vai estacionar no 3, ok? Pode vir em frente, pode continuar. 7. Com a vista embaixo travado, 5973. Afirmativo, livre pulso, pista 28, Rio 5973, o vento 210 graus, 11 nós. 5973. Na 607, muito bom dia. Passando ao externo, baixado de travado. Afirmativo, gol no 607, passando o fixo de aproximação final. O time entrou no 014, continua aproximação. Aguarda a pista livre, é o número 2 para pouso. Teto aí estimado em 1000 pés. Pista 28 molhada, negativo, chuva sobre o campo. Reporte fundo visual baixado de travado, guarda na pista livre. Obrigado, confirma o vento, gentileza, superfície. Afirmativo, para cheque o vento 210 graus com 11 nós no momento. Muito obrigado, mais forma visual, 1067. 2 Salvador, gol 9032, no ponto de espera 28. Afirmativo, gol 9032, mantém o ponto de espera do táxi e gol. Lateral, gol 9032. Avistou a 1300, 607. Afirmativo, tráfego também avistado, aguarda apenas a pista livre. Guardado. O 973 no solo 50, tem condição de livrar na Delta? Tente no 219 agora o Rio 5973. O 9032, o vento 210 graus com 12 nós, tem impulso autorizado pista 28, o 9032. É o 607, né? Correto. Corrigindo, Gol número 607, livre pouso, pista 28. Livre pouso, pista 28, 607. Solo Salvador, monitor. Bom dia, o TAN 3171 na informação Índia. 3171, bom dia. Para Guarulhos 340. Você está autorizado, Guarulhos 340, na Peruísque 50. Decola da 28, comprou a possível saída Gole, inicialmente Gole, radial 259 até 80 milhas, 80 milhas do VOR Salvador, comentar voo direto à posição Ildes, onde interceptará o eixo da Peruísque 50. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5164, TAN 3171. Autorizado Guarulhos 340, via Peruíbe 50, decola 28 na saída Gole, mantém radial 259 por 80 milhas para Guarulhos. 1935 controle, 186 torre, 5164 transponder para o TAN 3171. Informe pronto para puxa acionamento, 3171. Bárbara. 7 no solo 52, livre à esquerda, chama solo 121, décimo 9. Esquerda 219, 67. Toi, bom dia, Gol 897, passou o marcador externo, trimarcha travado. Afirmativo, Gol 897, quanto na aproximação, já avisou algum campo? Agora, agora afirmativo. Afirmativo, altímetro no 0 no 4, negativo, chuva sobre o campo, pista molhada ainda. O vento 210 graus com 15 nós. Gol 897, livre pouso, pista 28, check trem. Centro é checado. Livre pouso, pista 28, gol 897. 210 graus com 15 nós é o vento. A livre, 97. Portão 1-0. Ciente está autorizado. Reporte pronto para o táxi 3201. Está autorizado para o chefe de acionamento. Estará pronto para o táxi 3201. TAN 35 no 7, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, reporte no localizador. 2 1897 no solo 54, pode prosseguir em frente, livra a primeira à esquerda, mantendo posição antes da taxiway Índia, chamando solo em 1219. Primeira esquerda antes da Índia, 219 chama, 97. O 9032 ali mantém cabeceira 28. Ali mantém cabeceira 28, gol 9032. Solo, bom dia, boa noite, 97, livrando. Boa noite, 97, bom dia. Tintax, confirmando, vai manter posição antes da Juliette, só vai ocupar a posição número 10 no lado oposto do terminal. 40 na aeronave lá que está executando o pushback, ok? Mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso, no 897. Poderia ser guardando na Índia, senhor? Pode guardar na Índia, se desejar, pode. Gente, aguarda na Índia, então, a posição 10, 97. No 0 graus, com 14 nós. Gol 9032, livre decolagem, 28. Autorizar a decolar da pista 28, gol 9032. É, 07, estamos através do 07 aqui, guardando o balizador para ingressar na posição. Ok, 7. Voo 9032, decolador 58, 109, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, gol 9032. Gol 9032, contato no decolagem, suba ao nível 410, conforme autorizado. Vai acender para o 410, como autorizado, gol 9032. 5 de autonomia, alternando Brasília, 124 a bordo. E3153 identifica 050 na IPIT 1014. 7150 IPIT 1014, Santos 3. Lá, 118 metros, Wilson, 3201, obrigado. Pode prosseguir para o portão número 10, gol 897. Botec Plus 10, 97. Alô, bom dia, Web 5722. 5722, Salvador. Pode ir 320 lá pra Brasília? Tinha um minutinho pra cópia, 5722. Obrigado. Gol 9032, suba e mantenha o nível 330 restrito e chame o centro Recife, 112685. 330 restrito, Recife agora 2085, gol 9032, por favor. E 330 restrito. 330 restrito. 517 no localizador. Então, torre agora 186. 1186, boa. Gol no 605, reduza 2509. 250, gol no 605. Salvador, muito bom dia, o TAN 3517, estabilizado localizador. Confirmando? É o TAN 3517, estabilizado localizador. Afirmativo, TAN 3517, altímetro no 014, reporte com visual baixado e travado. Informa aí um teto previsto aí de entre 1.000 e 1.300 pés, ok? Chuva leve se iniciou agora sobre o campo, pista 18 molhada, reporte com visual baixado e travado, TAN 3517. Ok, o 3517 já baixado e travado, reportará visual. Salvador, bom dia, o TAN 3201 no ponto de teta 28, pronto para decolagem. Afirmativo, TAN 3201, mantenha o ponto de espera. Temos um tráfego da companhia aí passando aproximadamente aí o fixo de aproximação final. Vai manter posição, TAN 3201. T05 Salvador. Prossiga. Vetor para o sequenciamento, curva esquerda agora para o 140. Esquerda 140, 05 limite. 20? É a radial 070 de Salvador. Ok, 070 de Salvador, 105. Pista 28, após a decolagem, primeira curva à direita, subida é a Elefa 1. A frequência do controle 119.35, aciona 51173. Provado 320, via rota do plano, decola do 28, primeira direita, Elefa 1, controle 1935173, posição de número 3, do F-572. Planejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento, web 5722. Volta 3517. Afirmativo, 3517. 722, responde. Aqui só confirmando a radial de saída da Elefa é a 275. Após a decolagem vai praticamente manter a proa, ok? Afirmativo, a decolagem vai ser praticamente a proa na 275. 722, decolando 28, 28, ligeiramente à esquerda. Afirmativo, ligeiramente à esquerda. 2. 605, direita na pro adianto para executar a chegada. Direito pro adianto, gol no 605. E 5 no 7, solo ao 07, libere pista esquerda, chame solo 1219 para instruções de táxi, 35 no 7. Esquerda 219, boa. 53 para 2000 com 1014 em forma estabilizada. 2014 formará estabilizado, tá? 3153. Salvador, bom dia, o TAM 35 no 7. TAM 3517, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, até a remota 09 do Pátio 3. Alfa Kilo 09 do Pátio 3. Espera estacionamento, portão de número 3, web 5722. 201 na linha e decola, pode alinhar e decolar, da pista 28, vento 210 com 15 nós, 3201. Muito obrigado, está autorizado a alinhar e decolar da 28, tá 3201. Nada. Da pushback, acionamento. Remota 13 do Pátio 1, autorizado, chama pronto para o táxi, web, se faz são, tá 3171. Chamará táxi, tá 3171. Pergunta foi para 3201? Ok, tá chuva na cabeceira, não é isso? Olha, é a garoa, tá uma garoa fininha, não tá chovendo, chovendo não. Ah, ok, obrigado. De nada. Tráfego Recife, sentido da informação ativa. Afirmativa, informação em curso é aquilo 330 para Recife, já aprovado, só um minuto para a cota, tá 3890. Informação, quilo 330 ao nível, aguardando o TAN 3890. Confirmar a posição, posto 3597. 3597, portão 09 do Pátio 3. 09 do Pátio 3. No decolou os 1-0, chame controle em 1935, boa viagem, bom feriado. 1935, obrigado igualmente para vocês, eu tenho 3201. Obrigado. 3597, o portão foi modificado agora pela Infraero, vai aguardar na saída do Pátio 3, aguardando para o ingresso do Pátio Principal. 01 da TAM, decola na sua escuta. TAM 3201, conforme autorizado, vigilante. Ciente, o TAM 3201. Seu portão 08 do pátio principal ainda ocupado pelo Airways da companhia, aguardando liberação. O TAM 3597. Ok, então aguardo aqui na saída do 3208. O 3597. Afirmativo. O TAM 3890, copia? Pronto para cópia, TAM 3890, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida A1, transição Melim. Frequência do controle 1, 19.35. Aciona 5177. Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolada 28, com a primeira curva à direita. Arum, Melinha, saída, o controle 11935, transponder é o 5177, TAM 3890. Correto, portão 08, chama pronto, pushback, acionamento, TAM 3890. Aqui, mano, 08, chamará quando pronto para o pushback, acionamento, TAM 3890. SWEP 572283 a bordo, 5 horas, alterna com 20. autorizado táxi, direita, Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 28, taxiway Golf. Quando no ponto de espera, mantenha a posição e chama a torre 1 18.6 ou ajuste no 04, o ED 5722. Temativo, então vai via Índia Alfa, ponto de espera na Golf, chama a torre em 118.6. Muitíssimo obrigado e um ótimo serviço. Então 3890 na escuta. 3890 na escuta, prossiga. Possui um estimado para iniciar o pushback? 3 minutos, então, 3890. Sim. Solo Salvador, Gol 1715. Gol 1715, prossiga. Tá com plano, senhor, pra Brasília, 1150 só? Você poderia só ajustar a nossa saída, por favor? Qual a rota do plano de voo? Você pela Upper Zulu 17 pra Brasília. Então, Lutan 3171, está com 191 a bordo, 4 horas, alterna Galeão para o táxi. 3171 autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, taxiway Golf, mantém a posição e chama a torre 18.6, o ajuste no 0-4, bom voo. 0-4, ajuste, autorizado táxi Juliette Alfa na Golf, chama a torre 18.6, tá 3171. O gol no 7-5, confirmando a subida, é a Elefa 1. Elefa 1, obrigado, no 7-5. Solo Salvador, TAN 3890 para o pushback e acionamento, portão 8. Sente, TAN 3890, aeronave da companhia liberando a retaguarda agora. Após a mesma liberada, autorizado no 8, chama pronto para o táxi. Após a aeronave da companhia, chama pronto para o táxi, o TAN 3890, sente. O TAN 3890, coordene com a equipe de pátio, realiza o pushback um pouco mais da retaguarda, tem um airbag.